São Januário a torcida vibrar. Vasco é paixão, é amor no ar. Coutinho, Beguete, Payet a brilhar. Com garra e vontade, prontos pra lutar. Gol, gol é a nossa canção. Trio campeão, pulso, coração. Vasco, nossa história, nosso orgulho. Torcedores em festa, todos fazendo barulho. Nos gramados da vida, cada jogada, a felicidade é nossa chegada. Com cada drible, passe certeiro, o sonho da taça, um amor verdadeiro. Gol, gol, gol é a nossa canção. Trio campeão, pulso, coração. Vasco, nossa história, nosso orgulho. Torcedores em festa, todos fazendo barulho. Nos gramados da vida, a cada jogada, a felicidade é nossa chegada. Com cada drible, passe certeiro, o sonho da taça, um amor verdadeiro. Gol, gol é a nossa canção. Trio campeão, pulso, coração. Vasco, nossa história, nosso orgulho. Torcedores em festa, todos fazendo barulho. Vamos juntos em cada batalha. A força do Vasco nunca se apaga. Na arquibancada a voz ressoar. Por amor ao clube, vamos lutar. Gol, gol, gol é a nossa canção. Trio campeão, pulso, coração. Vasco, nossa história, nosso orgulho. Torcedores em festa, todos fazendo barulho. Coutinho, Veguete, Payet a sonhar. Vamos juntos, é hora de ganhar. O Vasco é gigante, o amor não vai cessar. Campeão em nossos corações, sempre a brilhar.